Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Falábamos al atrás de ser un pouco menos escravos da actualidade, por iso os imos viaxar os primeiros e bellos tempos de Commons Baby. Comezamos. Antes de comezar co revival total, imos construir esa ponte co pasado cun bello conhecido. Alá, na terceira misión de Commons Baby, achegábavos o son delicado dun dúo mexicano de Tijuana, formado por Mario Super 8 e Brenda J. Era o ano 2007 e estivemos agardando todo este tempo para poder escoitar novas cancións. Co seu novo lanzamento, Summer Songs for Winter People, as cancións de verán para a xente de inverno, regresan Yamamoto e reactivan ao mesmo tempo o net label Pony Republic. Down the street we felt so alive. A idea de facer agora esta pausa na actualidade para dar un repaso a vellos e xa coñecidos artistas veu un pouco porque moitos deles están a piques de lanzar novos discos e xa comezamos a poder escoitar algúns adiantos. Este é o caso dos alemáns The Dots, autores da sintonía do programa, que estes días puseron para escoita no seu web de-dots.de 4 cancións adianto do seu próximo disco. Nos viaxamos o pasado, o seu primeiro Fashion for Dressed and Naked, para recuperar este xa para nos clásico Cold Hearted. Falls in love, you know that song. Up and down and finally apart. I want you just in mean responsibility. Love is just a game easy to start. Foi cun monográfico sobre The Dots que insertábamos aló en polo novembro de 2007 a primeira emisión de Commons Baby. En a segunda emisión tivemos tamén outro monográfico dedicado á moza belga Valérie Leclerc, máis coñecida como Half Asleep. Ela trae cancións tan tristes e morriñentas como cheas de beleza. E tamén ela nos anunciou, ou descubrimos, que vai traer novo álbum este ano para o mes de setembro. Queremos adiantarnos a ese lanzamento cunha lembranza o seu fantástico We Are Now Seated in Profile. Con esta emotiva Searching the Pavement, seguimos en Commons Baby. Dos primeiros artistas que vos achegamos foi o músico francés Michael Motet, de nome artístico Angil. E tamén levamos tempo agardando, desde 2007, por novas cancións. Meses atrás, roubábamos para vos, dun vídeo dunha actuación ao vivo, o tema Thelma or Louise, co acompañamento da cantante Françoise Brett. Ben, pois agora xa sabemos que en maio hai novo disco grabado ao vivo, precisamente, e vaise chamar The End. En el cantan, a máis de François Brett, Half Asleep e moitos outros cantantes. Habemos andar, pois, atentos. Recuperamos Trying to Fit, daquel seu espectacular disco Oulipa Saliba. trying to fit a surrounding zoo in which books all burn for a film is shot. I'm trying to fit that big song's on air on Brooklyn's shirt radio too. I'm trying to fit, but this army of wit guys all start drawing foolish anti-works of art. Fit. But the band you worship's always first on the list, including this. I'm trying to find a paragon through a limit. I'm trying to find a paragon through a limit. I'm trying to find a paragon through a limit. I'm trying to find a paragon through a limit. Admiring buildings and towns and lands without admiring a guy who built I'm his home. Trying to fit fashion and art and I can't help but disciplines. I'm trying to fit, but I might crack up and stop stopping my anxious ups and downs. I'm trying to fit, but it's kind of difficult to know that a lady's looking at all of this. I'm trying to find a paragon through a limit. I'm trying to find a paragon through I'm a limit. I'm trying to find a paragon through I'm a limit. I'm trying to find a paragon through I'm a limit. I'm trying to find a paragon through I'm a limit. I'm trying to find a paragon through I'm a limit. I'm trying to find a paragon through I'm a limit. I'm trying to find a paragon through a limit. Air conditions and alarm clocks from Japan and right-wing I'm liars. I'm trying to fit all sorts of thoughts and a dominant paradox against which I'm trying to fit, but I don't own this air. Just various thoughts on various I'm tracks. Trying to fit and trying to admit that you can blow a bomb at your own mouth. Ben, imos facer unha pequena pausa agora no Revival para comentarvos que o selo We Are Unique Records, onde van sair os novos lanzamentos de Half Asleep e Angel, ten en marcha unha campaña de captación de membros benfeitores do mesmo. A cousa consiste en facer unha doazón de 40 euros coa que terás os seguintes privilexios: recibir na túa casa sen custo extra todos os discos que lancen no ano, hai previstos polo menos 5, entradas duplas para concertos dos artistas, acceso a descargas exclusivas, sorteos de discos, penso que máis ou menos ven sendo así. No seu web, en francés, www.uniquerecords.org, tedes toda a información, as cancións adianto dos discos. O primeiro do ano, con moi boa pinta, é For All the Bruises, Black Eyes and Peace, de Raymond Howard, o nome artístico da francesa Letitia Fournier. O tema adianto é este fantástico, The Naked Line. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Collect my spells. The shit in the sky. Commons, baby. Imos seguir e rematar agora con este revival cun bello coñecido tamén de Commons Baby, o que lle dedicamos moitos minutos nos primeiros tempos, Adrian Trimmel, que sabemos que anda ás voltas co novo disco, mas non coñecemos aínda datas, nin adiantos, nin nada. Con todo, ben merece estar tamén aquí no Olimpo dos artistas bellos coñecidos. Por iso imos escoitar do seu último disco, Mutants and Loonies, este Dead Language. Super bad. Guns Baby. E ate aquí esta emisión nostálxica e revival dos vellos tempos de Commons Baby. Marchamos cunha que se podría chamar nova sección, Noso Son Common ou Noso Son Común. Aínda non temos lista a cabeceira. E o concepto é ter un espacio en todas as emisións de Commons Baby para unha canción de algún artista galego, portugués, brasileiro ou de calquera lugar do mundo que cante nesa lingua común a galegos e lusófonos. Os, para abrir sesión e pechar programa, traemos a Andreia Dacal, da cidade brasileira de Niterói, no estado do Río de Janeiro, con ritmos xamaicanos, reggae e dub, que serven os como clausura desta emisión de Commons Baby. Commons, bye bye. Falo muito, alguns entendem. Aprendo, tropeço, remendo, emenda e conserto. Aprofundo o assunto, não nego, mas se verso é pra chegar de você mais perto. É verdade, o coração prega peças, mas mostrar seriedade. Te testar, contar, se deixar, tem autoridade. Porque não tem como fugir do que te grita em silêncio. Pra que esquecer o que te faz estar aqui presente? Sente, sente. Oprime realidade ingrata que nos deprime. Esperam de nós o que dizer e o que pensar. Pra quem trabalhar, quem deve amar. E dizem que vão te fortalecer e ajudar. Só pra no final sua vida e habilidade poderem manipular. Choro escondido, contesto e dói, mas não abandono o time. No meu hino não tem caô. Sento tranquilo entre criança, tiozinho, doutor. Vaidade, tudo vaidade. Passo a bola antes que o ar acabe. Porque existem muitas misérias que aprendi a detectar. A pior é que se tem tudo que a matéria pode comprar. Sensibilidade pra viver e apreciar. E apreciar. Esquiva no jogo de dentro. Sincroniza a ginga. Porque o maior patrimônio é a mente em estado harmônico. Na hora decisiva. Esquiva. Ricos que dominam o lugar. É bom lembrar, existe muito mais para além das colinas e do que você pode abraçar. Commons, baby.